Bravo, 10. Thank you.

Fred, fala 300, São Paulo. Voo no 169, controle de Salvador, e a saída São Paulo, segundo a câmera de voo 360. São Paulo, 300, 169. Voo 1120, confirme pronto. 1230, primeira decolagem 0, 0120 graus, 099. feliz com a sua organização. pega a restrição de velocidade altitude na seta do aeroporto, e comparou 2 mil pés, a gente tem 0,4, é o resultado final do procedimento de aeroporto, a gente não zero responsabilizado. 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5, 1-2-5. Thank you. Controle de Salvador, serviço 118, direção norte do sul. Salvador, sua tarde, galera, que é a nossa habilidade. 1869, habitação autorizada por 5-0, retorno 2-0, grau 082. Vai passar pela sua direita pelo litoral, 93 segundos. Certo, galera, salve. Salvador. Romeo Alfa mais classe, ciente, no atraso do último do controle do setor, direto no espaço aéreo de outro, a partir do momento eu vi informação de voo alerta. ao voo. Dois da tarde, só passa na depois de parar da papá. Nossa Wolf, a decolagem da pista no 7, curva à direita no perfil da água ou no transitório. Sim, seguir o nosso Wolf, seguir mantendo o visual na espera da transferência. Voo 1486, estou solicitando que suba e mantenha o nível de voo 340. 120, responde. 120, deixa uma 8, Romeu, até o Golfe, graças, boa tarde. Boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu, até o Golfe. Papá Romeu, Romeu, até o Golfe, boa tarde. Contato com a dona Nicolai, dia saída A1, submantenha nível de voo 400. A1 até o nível 400, Romeu, até o Golfe. Direto Arbo, Romeu, até o Golfe. Golf, ano 136, frequência 128.8, alterna 126.0. Controle Salvador, de Estrada Bom, que deixa para 4 minutos, 0 na 4.